Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, iniciamos o programa homenageando o coletivo mais charmoso de todo o Brasil, o coletivo Rock Nativa. Começamos então com Bellini Rock e a música A Cura, ele que é de São José dos Campos, São Paulo. Na sequência, em Complexo de Vira-Lata, O Gênio, eles que são de São Paulo, capital. Depois tem Foods Gang, Sangue no Asfalto, eles que são de Jundiaí, São Paulo. E para finalizar o bloco, tem o Rodrigo Matilli, meu primucho, com a música Prostituta de Luxo, ele que é de Bauru, São Paulo. Vamos lá? Let's rock! Thank you. você. Shakespeare indagava. Ego super. Mas ninguém sabe mais que o meu tio que grita. senti. Há em cada esquina um sinal de perigo pra você. Mas são as armas a depois de você. Desidratou a nova lei. Quando não foi rapaz de vender todo o seu terror. Se tem sujeira entre as pernas, então pode viver sem cheirar seu pó. Parece até que pra vencer a guerra alguém precisa dizer: vou virar seu pó. Faz tanto tempo que não vou muito essa cara de funk. Suicida, engoliu o fuzil que metralha. A sua vida fora fixação. E seus perdoe a sua tara. Cheirava carne vegana. Todo o seu amor. Se tem defeito no seu cérebro pra poder viver, tem que comer. Problemas não existem, é tudo uma ilusão. Na cegueira do olho que vende. E se fosse pra matar mais alguém, antes beije o seu primeiro amor. E se for amar mais alguém, convide a todos, trago do seu terror. O que quero dizer? Será que vou foder? Somos todos alienígenas mortos, afogados numa piscina de realidade. Espirrando gordura pelo fogão inteiro, do jeito que a sua mãe adora, só que não. Vamos começar este segundo bloco com o som Pesadeira. Vamos iniciar com a banda Pugno e a música Medo, eles que são de São Paulo, capital. Na sequência, tem Neural Noise e a música Horizonte de Eventos, eles que são de Guarulhos, São Paulo. Depois, tem The Emissaries e a música Milestone's Eye. Eles que são de Jundiaí, São Paulo. E para finalizar, tem Guga Canibal e a música Soul Suckers. Ele que é de Salvador, Bahia. Vamos lá? Let's rock! Oh, sugam crânios, sugam casas, sugam carros, sugam cores, sugam flores. Os amores causam dores. E as panelas nas favelas sugam eles, sugam elas. Vampiros sugam crânios, sugam casas, sugam carros, sugam cores, sugam flores. Os amores causam dores. E as panelas nas favelas sugam eles, sugam elas. Divina comédia humana, teatro das tesourinhos bananas. Divina comédia humana, teatro das tesourinhos bananas. Escorrendo o óleo, me sirvo então uma deliciosa fritura regada à base de Dr. Art e a música Hellbender, eles que são de Campinas, São Paulo. Depois tem 43 Duo e a música Marquise, eles que são aqui de Paranavaí, no Paraná. Na sequência tem Barril de Pólvora e a música Mente da Libertação, eles que são de Belo Horizonte, Minas Gerais. E para finalizar essa delícia de bloco, vamos de Cervix e a música Patan, eles que são del México. Frigideira Acústica também é internacional. E vamos lá, let's rock! Era uma vez uma menina muito levada e muito curiosa de nome Alice. Mas, de repente, ouviu-se uma música suave e envolvente e os três começaram a dançar animadamente. Mas é todo mundo muito doido mesmo. We'll be right back. saboreando essa delícia de fritura, vamos começar este quarto bloco, quarto e último bloco, dedicando à Aliança de Radiodifusão Independente, aos artistas da Aliança de Radiodifusão Independente, com um estilo um pouco diferenciado de músicas, desde a MPB até o nosso rock. Vamos começar com o som de Vini Rock e a música Bar de Encruzilhada. Ele que é daqui da terrinha de Maringá, no Paraná. Na sequência, tem Tico de Moraes e a música Enquanto as Horas. Depois, para finalizar o bloco e o programa, vamos de Silvia Patrícia, Por Todas as Ruas. E é isso aí, vamos lá? That's Not Rock! Enquanto as horas da manhã oferecem cama à noite que passou, desembaçam a luz, aquentam o coração. Eu canto enquanto houver canto enquanto as horas urgem por amor, afligem o tempo em pausas lentas de torpor. coração, o suor entrelaça mãos, reponta o canto na manhã. Enquanto as horas urgem por amor, afligem o tempo em pausas lentas de torpor, condensam o suor, entrelaçam mãos, repontam canto. As ruas que eu vou bem. Atrás dos sinais que você manda pra mim. Vejo seu rosto em todo lugar. Escuto seu nome em qualquer canção, na canção, só pra sentir sua companhia em todas as horas. No sofá da sala, no sol de verão, navego em suas ondas muito tempo mais. Aumento o volume da nossa paixão. Pouco mais, muito mais. Só pra te ouvir.